1985, autorizado a linhagem de decolar, pista 10, vento 160 graus, 112. Estabilizado? Vai estabilizar no momento, 3258. Sim, sistema final, versão complete final, instrumento torre 13895. 1295, coragem. Salvador, boa noite, o Santos 3858, baixo gravado. Santos 3858, continua a aproximação, aguardando pista livre, quem negar 1-0 no 7. 1-0 no 7, na escuta, 3858. Sec 30, nível de pouso, cabeceira 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-8-9. Nível de pouso 1-0, baixo travado, tá? 3-8-5. 1-8-8-5, decolou 0-7, chame o controle na frequência 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, decimal 8, muito obrigado, boa noite, 8-8-5. Gol 1885, boa noite, contato radar, saída da El e da Bridge, da presença da El, submantenha 360. Da presença da El, sobe 360, gol 1885, obrigado. 3858, no solo ao 09, livre à direita e chame solo na frequência 121-19. Afirmativo, livre à direita, agora 219 com solo, plano 3858. Salvador, boa noite, TAM 3858, livrou nossa escuta. Boa noite, TAM 3858, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette para o 03, TAM 3858. 5218, identifique, chega da Mari, desça e mantenha 050. O ponto de alta está autorizado ao 050. Descida da Mari, 5528. Boa noite, Web 5827, autorização com a OIG. Web 5827, Galeão, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, intercepta o pêndulo 10, após conforme rota do plano. Transponder 5074, controle 120, decimal 80. Galeão 360, pistão 10, da Euleda Bridge, intercepta o pêndulo 10. 5074, responde 208, controle 5827, na posição 4. 5827, só confirmando o limite a pêndulo 10 até Smart, após prosseguir conforme rota do plano. Temo bridge, pêndulo 10 até Smart, após conforme, 5827. 604, boa noite, está na identificação, chega da Mari, desce e mantenha 060. Identificou a Mari, 60. No 85, Recife, na 251, no secundária, no 3325. Confirma a sequência, no 251. 1 no 3325, gol no 885. 251, 3325. 5218 indicada. 2240. Sim. Voo no 604 indicada. 250. Voo no 604, reduz a velocidade para 2309. 230. FIP 5218, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Para 2017, pode ir para a Duna? Prezado Duna. Duna, 5218. Desça para 3.000 pés, ajuste no 097. 3.000 pés, 097, 604. 5827, portão 4. Web 5827, livre acionar chama-táxi, portão 04. Autorizado chama-táxi, 5827. Salvador, boa noite, eu chamei a 6310, cliente da WISP, autorização recíproca. 310, Recife aprovado, nível 350, veio para o WISP 58. Sacola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. 5101 no transponder, 1208 controle. Gente, o Oceaner 6390, autorizado Recife no nível 350, via Upper Whisk 58, decolagem da 10, curva esquerda, Puca, transição Caju, 5101 no transponder, o controle Salvador 120, décima 8. Oceaner 6390, cotejamento correto, chame pronto. Camarão. Táxi, Webjet 5827, 124 a bordo. guarda para a família e alternando com o Pico. Salvador, boa noite, Santos 3662. Tem da informação e solicitação para a Natal. Web 5827, táxi via Índia, no ponto de espera, chame 2-9895, ajuste 1017. Índia 2895 e autonomia é de 3 horas e 40 minutos. Boa noite. Gente, boa noite. Então 3662, copia. É 3662. Na 3662, Natal aprovado, nível 370, via Pêsulu 10. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. 5103, o transponder, 1208, controle. Nível 370, utilizado para Natal, na Pêsulu 10. A saída Puca, no Zipar, na pista 10, curva esquerda. 51. 03, 3662, frequência do controle 120, decimal 8. 1208, 3662. 3662, correto, também pronto. Reportar pronto. Autorizado, LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 352, amanhã. Galeão aprovado, nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta Pêsulu 10, após conforme rota do plano. 5106, o transponder 1208, controle. Galeão, autorizado, 360, decola da 10, da Euleda Bridge, após a Pêsulu 10, 5106, transponder 208, é o controle de saída do 1889. Boa noite, 89, confirmando, aerovia Pêsulu 10 após conforme rota do plano. Faz a rota depois da Pêsulu 10, vai faz a rota. Boa noite, 89, correto, chame pronto. Caramba. Estabilizado com capa vista, trip 5218. Trip 5218, complete final, chame torre 118, decimal 95. 1895. Gol nome 04, livre LS, reporte utilizado. Tá, autorizado LS, 04. 5218, tráfego avistado, com de aproximação, QNH1017, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. Reportará. 152, no TN de pouso, pistão na 0, vento 160 graus, 109. Posso check 3. Livre pouso, baixar checada, trip 529. Decolou 26, sob controle na frequência 120.8. 208, boa noite. Boa noite, web 5827, cruza 1500. 5827, boa noite, contato radar, saída da Elida Bridge, submantenha 360. 360, pode voar, Dael. Prezado Dael, da presente. Dael, obrigado. Conforme rota do plano. 5107, o transponder, 1208, controle. Boa noite, continue aproximação. QNH 1097, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. Gente, 1097, já está baixado e travado, 604. 5218, no solo aos 28, liga direita, chame solo na frequência 1219. 219, obrigado. Trip 5218, táxi via Alfa, Juliette, remoto 1-3. Alfa, Juliette, remoto 1-3, obrigado. Livre pouso, pistão na 0, vento 150 graus, 089. Livre pouso, pistão na 0, 604. 95827, Recife, na D51, secundária, 13325. 3325 é secundária, primária? Primária, 1251, secundária, 13325. 251, 3325, obrigado. Salvador, boa noite, voo 1604. Voo 1604, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 604. Solo, Chané 63110, portão 62, depois tiver aqui acionamento. Chané 6310, livre acionamento, chame para o táxi, portão 06. Tiver aqui autorizado, portão. Jet 6748, good evening. Skokie Dance, Matt Arrival, descending maintain flight level 050.